093, Gol 093, vai Dona. Dona, Gol 093. Salvador, bom dia, tá 3, eu vou ver que tá no front. Então, 3153, 360 Galeão, pronto, cópia? Ah, beleza, tá pronto. Então, 3153, autorizado Galeão, nível 360, decola pista no zero, a curva à direita, saída da El, Leda, Irumi, de Elpa, novembro 857, após Moulson, Mike, Oscar, Lima, Serra, Uniforme. Controle Salvador, opera 120, decimal 8, transponder sonado 5543. Seja autorizado para Rio de Janeiro, Galeão, 360, direto a 9857, Moulson, decola 120, primeira curva à direita, mando da El, Leda, Irumi, Afgana 5543 e o controle 208 para o San 3153 para o São Paulo. 3153, contagiamento está correto, tem um pronto pushback sanamento. Camarada San 3153. 093 para interceptar o curso do localizador, curva esquerda para o 160, chame estabilizado. Inicie redução. Esquerda 160 vai reportar estabilizado, reduzindo o 093. Estabilizando ILS, com 093. 093, complete a aproximação ILS, chega na Torre Salvador em 1 no Edson Decimal 95. 72.95, com 093. 093, ILS, separa 12 mil pés, altimetro com 094, chama estabilizado no curso do localizador. 2.104, livre ILS, Rio 5973. Tanque Zenebre Pouso com 093, vai reportar com o trem, baixar a travada. Baixar travado com 093. Cliente no 093. Receptor localizador, Rio 5973. Você precisa fazer aproximação ILS, chama a Torre Salvador. Salvador em 118 decimal 95, Rio 5963. Bona 093, salas 48, direita 1211. Direita 211, bom, 093. Torre Salvador, muito bom dia, Rio 5973, final pista 10. Rio 5973, muito bom dia, check trem, autorizado pouso pista 10, vento 200 graus, 05 nós. Ciente, livre pouso, pistão no zero, Rio 5973. Hélio da Mótiva. Travou, Rio 5973. Quente, 5973. Aguardo número 2, setor. Rio 5973, sala 52, direita 1211. Ao livrar 1211, à direita 5973. Para 2 mil pés, o altímetro em Salvador 1 a 0 no 5, na chegada à área 6570. 040, estou autorizado o táxi de Índia, com 010, chame torre 1895, ajuste na 015. 815, 1895, aqui. Então, 3153, observa o táxi do Embraer da Azul, após ser autorizado. Puxa, estacionamento, chame pronto o táxi. Zero por informa sem chuva, a gente fica odorosa e a pista seca. Torre Bandil, azul 4040, com a espera no 0-0. Azul 4040, bom dia, autorizado a alinhar e decolar, pistão na 0, vento 210 graus, 069. Livre alinhar e decolar, dona 0, azul 4040. Controle 1210, decimal 8 no Azul 4040, contato retorno de decolagem, se mantém o 360, C da Arbor. Arbor, 4040. Ataque retorno 3, 153, com 1, 2, 3 a bordo. Temos 3, horas e 57 minutos, operando Ribeirão Preto. Última 123 a bordo? Afirmo. Sim, estou solicitado o táxi de Índia, passando no 0, chame torre 1895, ajuste no 015, bom voo. Índia, 305, boa. Torre falando bom dia, eu tá 3153. No 53, bom dia, autorizado a alinhar e decolar, pistão no 0, vento 210 graus, 069. Ali decola no 0, tá 3153. ...4040, chama o centro Recife, em 288, alternando 35, decimal 3. 288, alternando 1353. Certo. Obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, tá 3, vamos 53. Resumo 53, contato radar decolagem, tudo mantém o 360 após 2000, vou Ileda. Excelente, 360, 2000, Ileda, tá 3153. Carro 6570, livre LS, separa 2.000 pés com 1.015, chama estabilizado no localizador. Carro 6570, 2.015, chama estabilizado, obrigado. controle Alfa 6570, passando Zuma, visual Coral. Tago 6570, já recebeu o curso localizador. Afirma. Mente completo, sinal de direção X-Ray, torre 1 no 8, decimal 95. 6570-295, obrigado, um pouquinho. Oi, Salvador, bom dia, Absa Cargo 6570, final da 10, visual. 6570, bom dia, cheque trem, autorizado pouso, pistão na zero, vento 190 graus, 059. 6570, livre pouso, com o trem embaixo, travado. Tá, Suíça, pronto, cópia. Bem batido, tá? Autorizado, APA, nível 080, decola 35, com a curva à esquerda, na saída Momo, após prossegue direto. Controle Salvador, opera 120, decimal 8, transponda 5530. Afirmo, só me confirma, por gentileza, se vocês abordam? 0-5, confio a ti. 0-5, confio a ti. Gente, planamento agora, torre 1-1-8-9-5, existe na 0-1-5, bom voo. Obrigado, bom dia. Mais um 4201, bom dia, informação em curso Quebec, prepara a saída da Eulisa Morte, vai guardando o cópia. Eulisa Morte, não vai guardando o cópia. Agora, bom dia, informação do 20% de tempo, só vai ser. Quanto a gente tem agora aqui hoje? Poderia confirmar o parte se encontrou, Vitor Sergatão? Eu, sim, a parte é. Gente, o restante cobra, por gentileza. Autorizado ingresso, chame o convidado, está pronto para o táxi? Já não estou, vamos lá. Driver, chame o táxi. Obrigado. Bota aos 11, direita 1211. Esse 70, direita 211, obrigado. Decola da pistola 0 após a decolagem curva direita na saída da Eulisa Motiva. Transponder 5556, controle 120, decimal 8. Da 10, da Eulisa Motiva, do 4201 no cotejamento correto, chama pronto no gate 01. Paulo, boa, boa. 963. Bom, no 963, prepara da Eule de Rumi, número 2, cópia. Paulo de Rumi, obrigado. Salve, bom dia, Absa Cargo 6570, Libra. Absa Cargo 6570, táxi via Alfa, Kilo, a posição é 07 no Pátio 3. 6570, Alfa, Kilo, posição 07, Pátio 3. Tráfego Oceanema 21, informação Golf, autorização Galeão 360. Oceanema 6211, prepara da Eule de Rumi, número 3, cópia. Eu me aguardando, 621. Rodango Vitor Charles, hotel pronto, cópia. Rodando Vitor Charles, hotel autorizado Guanambi, nível 100, decola da pistona 7 após a decolagem curva direita na saída Arbor, após segue direto com a rota do plano. Transponder 5544, controle 120, decimal 8. Bom, acertando, decola da 17, Vitor Thiago, até eu confirmo o PLV. Treinamento táxi, torre no 895, ajuste no 095. Bom, no 963, pronto, cópia. Prossegue na escuta. Bom, no 963, autorizado Galeão, nível 360. Decola da pistona 0 após a decolagem curva direita na saída da El, Leda Irumi, após Irumi, até novembro 857, Mouso. Transponder 5567, controle 120, decimal 8. Autorizado 360, conforme decola 10, direita da El, Leda Irumi, até novembro 857, Mouso. 5567, 208, boa, no 963. Gol no 963, cotejamento correto, chama pronto para o SPEC acionamento. Chamarei o 963, portão 7. Bom 093. Tem que chamar o portão? É o bom 093 dentro da foto. Bom no 093, preparar a Arbor Elefa número 2, cópia. Arbor Elefa, pode no 4. Oxalé 6211, pronto, cópia. Pronto, 6211. Xenai 6211, autorizado Galeão, nível 360, decola da pistona 0, após a decolagem curva direita na saída da El, Leda e Irumi, após Irumi, up novembro 857, Mons. Transponder 5561, no controle 120, decimal 8. Decolado Galeão, nível 360, decolado 0, curva da El, Leda e Irumi, up novembro 857. Transponder 5561, controle 1208, Xané 6211. Xané 6211, cotejamento correto, chama pronto no pátio 3. Camarada. Salvador, muito bom dia. É o azul 273. Azul 273, prepara a Arbor Elefa número 2, cópia. Arbor Elefa. Arbor Elefa. Obrigado, guarda. Paulo 4201, na posição 01, para futebol de acionamento. Azul 4201, está autorizado no 01, chama táxi. Táxi, táxi. Uno 093, pronto, cópia. Uno 093, autorizado com fins, nível 360. Via UPZULU 21. Decola da pistona 0 após a decolagem curva direita na saída Arbor, transição Elefa, Alice, transponder 5573, controle 120, decimal 8. Gol 1093, eu confirmo e transponder? 573. Cotejamento correto, chama pronto pushback acionamento, gol 1093. Vai reportar pushback acionamento, 093. Do 2783, pronto, copy. Azul 2783, autorizado Vitória da Conquista, nível 160, decola da pistão 0 após a decolagem curva direita na saída Arbor, Elefa, após sair conforme rota do plano. Transponder 5565, controle 120, decimal 8. Vitória da Conquista, 60, vamos de voo na melodia. O prédio de 10, com o direito na boa elefa, com 5,5. Responde o controle de 2,5. Aos 6,12,9. Oi? 5,5,3. Os 17,83, correto, chama pronto, parte 3. Obrigado. Falou. Salvador, vou 1865, está com a informação Golf, portão 09, autorização Brasília. Bom dia. Gol 1865, autorizado Brasília, nível 360, via Upers, o Bruno 7, Malva, após ser conforme. Decola da pista no zero, após a decolagem curva direita na saída Árvore, Elefa, transponder 5575, controle 120, decimal 8. Boa noite, né? Se o cotejamento correto, chama pronto para o SPEC acionamento. Para o taxa do azul 4201, no com 106 a bordo, 4 horas e 40, opera Ribeirão Preto. Azul 4201, no autorizado táxi direita ainda até o ponto de espera. No ponto de espera, chame a torre, 1 no noite, decimal 95, ajuste no 095. Correio em 15, direita Índia, ponto de espera da 10, 18, 9, 5, 14, 4, 2, 0, 1. 7, 9, 2. Está passando de leite, seu Ascauís, decolado 775, ainda não recebo seu contato radar, faça um check no seu equipamento transponder, autorizado subida a nível de voo 080, via saída MOM, após 2 mil pés, autorizado voar direto destino. Após 2 mil pés, confirma se está recebendo o transponder agora? 7 aos 15, que recebo o transponder, contato radar, porém ainda não recebo seu modo de charla, confirma a atitude que passa? Está cruzando 1000 pés agora. Pode, afirmativo, recebo passando de 100 pés de leste ao Oscar Whisky, após 2000, vou ir direto ao destino. Positivo, obrigado, senhor. Oi, Salvador, bom dia, Azul 4201, ponto de espera da 10, pronto. Bom dia, Azul, a linha aí mantém, estou no 10, aguarda a instrução de colagem. Relativo, ali mantém 10, Azul 4201. Tiago, até o 220 graus, 089, decolagem no 7 autorizado. Salvador, eu acho que era 6225, formação Golf. Oceano 6225, autorizado Brasília, nível 380, via UPS Luna 7, Malba, após sair com Formosa. Decola da pista no zero após a decolagem curva direita, na saída Arbor, Lefa. Transponder 5576, controle 1208. O Oceano 6225, Brasília, está aprovado, nível 380, decola da 10, na Arbor, Lefa, Deception for Zulu 17. Controle 1208 e o transponder 5576. Canal 6225, cotejamento correto, chama pronto no portão 02. Deixa lá. Solo 1963, que está estacionamento. Uno 963 está autorizado no 07, chama táxi. Chama aí, 1963. E a saída Arbo? E a Arbo entendeu para manter 3 mil pés, graças ao Victor Charles Hotel. Papatango Vitor Charlie Hotel, quando possível, informa para o ideal para a Serra Novembro Golf Índia. 274, senhorita. 74, copiado. O Vitor Charlie Hotel está autorizado a voar na Praia do Destino, ainda mantendo 3 mil pés. Direto Destino mantendo 3 mil. Vitor Charlie Hotel, muito grato. Patango Vitor Celli, hotel, considere a restante 6 mil pés, suba para uma centena, reporte atingindo. Uma centena, reportará atingindo, Vitor Celli Hotel. Adilapa, 1-1-1-5, Juliette Oscar Whiskey. 1-1-1-5, copiado. 62-1-1, está autorizado, 05, chama táxi. Ok, autorizado, chama táxi, 62. Geral 9970, sua identificação, autorizado desse da parativa de voo 050 na prova de TAP. 2783, aguarda para o push. Aguardando para o push, Azul 2783. Na prova de Duna. Duna, no federal. Quatro dois zero um, nós dois meia, 1208. 1208, obrigado, bom dia. 4201. 1035. Pro de Salvador, bom dia, Azul, 4201. Azul 4201, no contato radar decolagem, submantém de voo 340, via saída da EL após 2 mil pés, autorizado voar na prioridade de Leda. Após 2000, proa de Leda, 4201, nada é, obrigado. 3, autorizado táxi, inicialmente está através do gate 612. O Xirá 6211, aguarda o táxi. Aguarda. Gol 9963 está autorizado a prosseguir com o táxi até o ponto de espera da pista no 0 via Pati Índia. No ponto de espera, chame a torre no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 5. Xalé 6211, seguindo o Boeing da Gol, está autorizado o táxi até o ponto de espera da pista no 0 via Pátio Índio. No ponto de espera, chame a torre no 895, ajuste no 0 no 5. Segue a Pátio Índio, ponto de espera de 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9, 2, 9. Azul 2783 está autorizado para o Xbeck e acionamento com Pátio 3, chama a casa. Autorizado, puxa acionamento, chamando para o táxi, azul 2783. Esse zero deixa sem restrição para 2.000 pés, ajustado no 095. Autorizado, sinal do LF destruído a pista 10, reporte no localizador. Ok, descendo livre até 2.000, 1.095, autorizado a trailer reportar, na nave 70. Gol 093 está autorizado no 10, chama táxi. Autorizado para chamar táxi, bom 093. A linha em manter pista 10, 6211. A linha em manter 10, 6211. Tango Vitor de Charlie Hotel, confirme transporte de enfermos ou transporte de órgãos vitais? Relativo, senhor Vitor. Sim, transporte de enfermos? Não, órgãos vitais, isso é o próprio. Obrigado. Salvador, muito bom dia, dona Joinha 3 Laguna, Bael Lenirume, passando 1500, quando possível, direita mesmo. 1963, contratado a decolagem, submantém a nível de voo 360, via saída da EL, após 2000, autorizado voar na proa de Leda. Após 2000 direto ali, tá bom? Azul 4201, autorizado voar na proa de Mótiva. Proa de Mótiva, 4201, obrigado. PLB de 70, autonomia 3 horas e 20, alternando Salvador, é o Azul 2783. Azul 2783, autorizado táxi, tem ponto para da pista no 0, via pátio 3, pátio 1 no Índia, no ponto de espera, chame a 12, no 895, ajuste no 0, no 5. No 0, no 5, pátio 3, pátio 1 no... E aí? Pode esperar chamar a torre 118 decimal 95. Bota lá na sua escuta, azul 2783. 085, Juliette Vasco. Oi. Até agora, 3 horas de autonomia, alternando Campinas. Bom, no 093, autorizado táxi inicialmente tá através do gate 612. Teve táxi até através do 612. Bom, 093. Solo Salvador, o Rio 5973, sente informação Golf. Apago Vitor Charlie Hotel, planície é cancelada 09-34, autorizado subida condições visuais para 105. Vitor Charlie Hotel. Chame centro Recife em 1-3-3, decimal 2-5. 3-3-2-5, 4-2-0-1. Obrigado, bom dia. Nota conforme plano, transponder 5-0-2-0. Controle de saída, 1-2-0, decimal 8, Rio 5-9-7-3. Rio 5-9-7-3, cotejamento correto, chama pronto no 4-3. Ciente, Rio 5-9-7-3. Voo no 093, autorizado táxi até o ponto de espera, via Índia, no ponto de espera, chame a torre no 895, ajuste no 095. Ativo, autorizado táxi até o ponto de espera da 190, via Índia, 1295, ponto pronto, voo 093, bom dia, Montevideo. Plano identificação, desça 4 mil pés, via chegada bom, se ajustado no 095.